criaturas de amor. Me esquenta no frio, me refresca no calor. A gente canta, a gente troca de lugar. A gente brinca, a gente brinca de brigar. Chora de rir, fica de mal, coisas de casal, coisas de casal. Chora de rir, fica de mal, coisas de casal. Do meu jeito.